249, é o número 2 para cópia, prepara da El Leader Bidev aguardando autorização. 5717 da Web Protocópia. Autorizado Galeão 340 da cola da 10, saída da El Leader Bidev. Indidev intercepta até November 857. Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruff, Upper Zulu no 4, Tokin. Aciona 5125 no transponder, 119.8 controle. Esteja mais correto, chama para o push no 03 Web. Decolou os 45, 119.8 controle, tem bom voo. 119.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Oxalé 6251, decolou na sua escuta. Oxalé 6251, boa, contato na decolagem, suba ao 360. Ao 360, quando possível, solicita a El Leader da presidência. Direto Leda autorizado. Direto Leda, 6251. Embidev intercepta pelo risco 50, onde prossegue até o destino. Aciona 5123 em transponder, 119.8 controle. Eu tô recebendo muito baixo a sua mensagem. Confirma pra mim só o transponder, por gentileza. 5123. Chama quando pronto pro push, obrigada. Para o pátio, o azul tá com 7702 a bordo 341, confirma. Quando 77, Indy Alpha, me chama pronto no ponto de espera. Indy Alpha, chama ponto de espera. Autorizada a linha área decolar pista 10, do Venta de 110 graus com 4 nós. A linha decola dá 1-0, tá? 4177, decolou agora aos 50-119-8, controle. Chama controle em 19-8, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177. 4177, bom, contato a Dana de Coladinho, suba 360, Cira da El. 360 da El. Bom dia, cena de identificação, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, altímetro no 012. Afirmativo, está livre. Ocean 6251, passa 160, chame centro Recife, rua 3325, alterna 251. 13325, 1251, bom dia, 6251. É 749 autorizado, puxa bem que essa nave é chama táxi. comandador, bom dia, web 5898, informação eco, autorização, confins. As 8, mantenha me escuta e aguarda a cópia. Escuta. Número 2 do setor, senhora guarde. Chama agora o centro, Recife, 13325, alterna 251. 3325, 351, bom dia. 749, autorizado em Java, pode esperar até no 0, ajuste no 0 no 2. Seu encontro para decolagem, pode esperar 10, 6749. Em Java, pode esperar 10, pronto, 6749. 5717, após o Boeing do Copudinho liderar a cauda, tem livre posicionamento, chame taxi 5717. Faz a passagem do Boeing da... Web 6749, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento de 1,00 graus com 0,4 nós. O 6749 tem livre decolagem, 1,00 graus, 0,4 nós. 5898? Só um minuto para a cópia, senhor. Obrigado. V6749 decolou 02, chame agora o controle em 1 no 9 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 198, bom trabalho, 6749. O AD5777 para o táxi, 135, 3 horas 45, com 20. 2517-17, autorizado em Alfa, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 2, chame pronto para decolagem, ponto espera 10-5717. Web 5898, pronto para cópia? Pronto, cópia, 5898. Web 5898, autorizado com fins, nível de voo 340, apres 16. Decola da pistão no zero com curva direita, subida da EL até a posição LEDA, após direto posição bridge. Controle 1 no 9 decimal 8. Transponder 5127, Web 5898. Autorizado com fins, nível 340, via para o voo 16. Decolada 10, curva direita, saída da EL, transição LEDA, até LEDA. LEDA Bridge, 198, é o controle na saída, 5127. Transponde para o Web 5898, portão número 10. Correto, 5898, chame pronto para o funcionamento. 7898. Está pronto, Web 5797. Web 5797, autorizado linha de decolar para o 0, vento 100 graus, 04 nós. Autorizado a linha de falar da 1-0-7. 5797 decolou 05-119-8, controle. 5797-119-8, controle. O 5797 vai manter sinais de moderador, vai subir e manter 2.000 pés. Cinco sete no sete, confirma intenções. O 5717 está com a pane, vai voltar para. estamos tentando resolver o problema. Um momento só. Autorizado, funcionamento sem ataques. Autorizado, 5898. Essa aí, ele é FXV, chama Torre 118, décimo meia. Bom dia, é o TAR-3201, aqui eu estendo, completamente estabilizado visual, baixado, travado. TAR-3201, livre pouso na 10, exata de 190 graus, 149. Livre pouso na 10, pode confirmar só o vento. 190 graus, com 4 nós, tá? Gente, ok, 301. 5717. Matinho, escuta. Comandante, se eu precisar de vetoração para PRO, eu preciso que o senhor monitore a frequência do controle, ok? Ok, não vou precisar não. Vai manter 2.000 pés na PRO do campo. Qual filme é PRO, Web? Tá na PRO do campo, vai pra PRO de... Gente, mandando a mistura. A 749, ponto. Chame agora ao centro Recife, no 3325, altero 251. 898 acionado com 115 a bordo, 3 horas e 3 de autonomia, alterna o galeão para o táxi. Segue via Juliette Alfa, me chama para o autonomia de espera, web 5898. Juliette Alfa, chama para o 5898. Lembrando aqui a direita, 3201. No solo agora, Osuno 2, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 01 na frente.